Vamos lá, me acompanhe a partir do versículo 1 até o versículo 12. Eu leio e vocês me acompanhem. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós mais uma vez entregamos em Tuas mãos, Senhor, nosso espírito, a nossa mente, nossa alma, clamando mesmo, Deus, ao Teu Espírito, para que a Tua palavra nessa noite venha realmente de encontro aos nossos corações, trazendo para nossas vidas, Deus, tudo o que é necessário para gerar em nossas vidas a transformação necessária para que cada dia, Deus, nós nos pareçamos mais contigo, Senhor Jesus. Nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ti, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa vida de santidade, de santificação, de testemunho, na Tua presença e diante dos homens, para a glória do Teu nome, e em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Esse termo, bem-aventurados, e os semelhantes a ele, aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Então, alguns teólogos defendem que as bem-aventuranças, elas são uma espécie de decálogo do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos, e no Novo Testamento nós temos as bem-aventuranças, que seria uma espécie de novo mandamento, nova forma de visualizar as coisas na vida de um cristão. O termo é macapioi, não é matapiolho, não, é macapioi. O termo macapioi, ele tem um sentido interessante no grego clássico, porque ele era aplicado aos deuses e à sua condição de felicidade em contraste com a situação medíocre do homem. Quando se tratava de chamar de bem-aventurados, então, bem-aventurados eram os deuses, não os seres humanos. Jesus vem e traz essa realidade do divino para a humanidade. Então, não são os deuses que são bem-aventurados. Ele fala que alguns aspectos, quando ele fala que você é bem-aventurado em algumas ações na sua vida, ele está dizendo que você é divino nesse momento. O teu caráter se torna um caráter muito parecido com o caráter de Deus, por meio dessas ações. E as coisas que ele vai tratar aqui, então tem muito a ver com isso, com essa elevação da condição humana à divina, por meio da sua conduta. A sua conduta reflete a sua divindade. Então, bem-aventurados, esse termo era usado para os deuses. E Jesus passa, então, a utilizá-lo para falar para os seres humanos. Esses seres humanos, em específico, então, desenvolvem esse lado divino, quando aplicado isso na sua vida. Ele também está ligado ao termo hebraico ashre, que significa quão feliz. Bem-aventurados, declara que são felizes estes, então, aos olhos de Deus. Quando a gente pergunta quem são as pessoas felizes aos olhos de Deus, são essas pessoas. E a forma como Deus entende felicidade aqui é uma forma meio esquisita para mim e para você. Deus fala, esses são os felizes, esses são divinos. Há algo nesses, então, que ultrapassa a simples questão de humanidade, de definição humana. Essas pessoas, ao manifestarem essas coisas nas suas vidas, elas não somente são divinas, mas elas são felizes aos olhos de Deus. Quando Deus olha para mim, para você, diante disso daqui, Ele fala, você é um cara feliz. Por causa dessas coisas. E a gente olha para muitas vezes isso para a nossa vida e a gente não consegue extrair felicidade disso. E esse é o grande desafio desse texto. Fazer com que a gente enxergue felicidade aqui. E Jesus está mostrando do ponto de vista divino, quando Deus olha para mim e para você, diante disso daqui, para Deus você é uma pessoa muito feliz. E vamos lá. Então não é uma felicidade restrita ao mundo passageiro, mas aponta para o mundo por vir. Se fosse uma felicidade reduzida apenas a este mundo, tudo se resumiria nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, que diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então essas bem-aventuranças, elas apontam para algo. Elas apontam para um outro reino que virá. Elas apontam para um outro mundo. Por que nós somos felizes ao passarmos por isso? Porque essas bem-aventuranças apontam para algo que virá. Elas não são apenas bem-aventuranças limitadas ao fator temporal que eu e você vivemos no agora. No tempo e no agora. Porque se fosse somente no tempo e no agora, o que nós diríamos, então, dos mártires? O que nós diríamos, então, de todo o sofrimento humano? E se Cristo, então, não ressuscitou, e nós não temos esperança de um mundo por vir, nós somos, de fato, os mais infelizes dos seres humanos sobre a face da Terra. Nós somos felizes por causa da nossa esperança. Porque nós acreditamos que essa esperança é real. Amém? Nós cremos nessa esperança. De que um dia esses céus irão se abrir, e Jesus voltará para nos buscar. É por causa dessa esperança que essas coisas aqui fazem sentido diante dos olhos de Deus. São essas coisas aqui que apontam para a eternidade e tornam a eternidade, então, muito mais saborosa, desejável para cada um de nós. Agora, se Cristo não ressuscitou, Paulo fala, então, que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Às vezes eu tenho uma dificuldade em entender a questão da moralidade dentro do ateísmo, porque, assim, do ponto de vista cristão, existe uma moralidade absoluta da parte de Deus. Existe um legislador, um juiz, que está de olho em cada comportamento humano e um dia trará juízo sobre cada comportamento humano. Então, todo o meu comportamento, toda a minha vida diária é uma resposta a esse Deus, ao qual eu creio, ao qual eu amo e ao qual também eu temo. Não somente amo, mas estremeço. Mantenho sempre na minha vida os olhos nessas duas questões ligadas a Deus. De que Ele me ama, de que eu sou amado por Ele, mas que Ele também é juiz. E que eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Porque Deus pode... qualquer momento, no momento de idiotice da minha parte, Deus pode trazer juízo sobre a minha vida. Por isso que Apocalipse é baseado nessa esperança que nós podemos ler Apocalipse 14, 13, quando a revelação trazida diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então é por causa desse sofrimento que nós passamos aqui, que a felicidade lá tem sabor, E aquilo que eu passo aqui, aquilo que eu planto aqui, me seguirá por toda a eternidade. Então, logo, esse texto está dizendo uma coisa interessante para mim e para você. Que se eu não planto nada nesse mundo, não há nada para ser colhido na eternidade. Eu fico pensando quanta gente vai chegar no outro lado da eternidade de mãos vazias, sem ter nada para apresentar a Deus, porque a única coisa que fez na sua vida foi manter-se salvo. E ponto. Estou salvo, farei de tudo até o fim dos meus dias para me manter-me nessa posição como salvo. Mas não desenvolvo o meu chamado, não prego o evangelho, não sirvo o reino. E a Bíblia está dizendo então que as minhas obras me acompanharão do outro lado da eternidade. Quando o fio de prata for cortado, as minhas e as tuas obras nos seguirão. A gente tem vivido um tempo como igreja bem difícil para mim. Muito complicado para mim. A gente tem, eu particularmente tenho sofrido um pouco com algumas coisas. Me alegrado com outras, mas sofrido um pouco com outras. Uma das coisas que nós estávamos falando na reunião hoje de liderança pela manhã, é o propósito desse tempo que nós temos passado como igreja, não é revelar o pecado. Não é mostrar onde estão os pecados, onde estão os erros, onde estão as falhas. Não é esse o propósito. O maior propósito nisso tudo é revelar o coração. Aonde está o meu coração? Quando se trata de falar do reino de Deus, das coisas de Deus, qual o preço que eu estou disposto a pagar por causa daquele que eu amo? E aí, o que me assusta é perceber que tem coisas tão pequenas que para nós é muito caro pagar por causa dele. Então é muito fácil a gente falar sobre pagar o preço, sobre servir a Deus, quando aquilo não implica na renúncia de algumas coisas na nossa vida. E para a gente viver uma vida de santidade na presença de Deus e ter realmente um ministério que reflita o caráter e a glória de Deus na nossa vida, muitas vezes nós temos que nos privar até mesmo da nossa própria liberdade. Eu tenho aprendido isso nesses 14 anos de igreja. Durante todo o tempo que a gente começou a igreja, quanta coisa da minha liberdade em Cristo eu me privei por causa do outro. Por causa dos meus irmãos em Cristo, que não tinham maturidade, talvez, não tinham equilíbrio, não tinham domínio, não dosavam com a medida certa. Por causa deles. Falei, não, então, por causa deles, eu me privo da minha liberdade. Por exemplo, tomar uma cerveja. Eu não creio que beber é pecado, jamais vou dizer isso. Nós estávamos num casamento um tempo atrás e Satanás colocou 2 barril de chope lá nesse casamento. Não foi o diabo, não foi Deus. Chegava a babar. E eu não sou de beber, não sou beberrão. Tenho certeza disso, gente. Mas aquele dia, eu senti na pele o que é sacrificar a tua liberdade por causa dos outros. Todo mundo bebendo. O chope passava na minha frente assim. E por causa de vocês, eu não tomei um gole. Me privei. Só por isso. Só por causa de vocês. Não havia nada ali que me condenaria no sentido pecaminoso. Se eu tomasse um copo de chope ali, eu não ia estar em pecado para com Deus. Que Deus me conhece, sabe meu coração. Mas a Bíblia diz que se aquilo que eu fizer fazer tropeçar o meu irmão, A forma como Deus julga isso é muito sério, gente. Muito séria a forma como Deus julga isso. Então, nós poderíamos dizer que bem-aventurados não são somente aqueles que morrem no Senhor, mas bem-aventurados são os que vivem no Senhor. É um tipo de alegria que a gente vive diariamente por fazer parte dele e ele fazer parte da nossa vida. Isso que é o tremendo em ser cristão. É quando você compartilha a vida de Cristo em você e a sua vida compartilhada para os outros. E nós nos tornamos esse corpo vivo, vivo, literalmente, onde um completa o outro. Nós estamos sentindo, por meio do Ministério de Louvor, não que o que a gente está fazendo é ruim, não é isso. Não é que tocar só o violão, tocar Barnabé, seja uma coisa ruim, não é isso. Mas a gente tem sentido como Ministério de Louvor o que é, literalmente, quando cada um não faz a sua parte dentro do reino de Deus. Quando a gente não cuida do outro. Porque as coisas que eu faço diariamente, as escolhas que eu faço diariamente, sempre é pensando, não somente em mim, mas pensando em cada um de vocês. Todos os dias. Eu escolho viver uma vida que não decepcione vocês. Eu espero que Deus me dê a graça de viver isso até o fim dos meus dias. O que é tremendo em tudo isso, e que eu acho que é maravilhoso para mim, e que aponta para mim poderosamente para Romanos 8, abram suas Bíblias em Romanos 8, para que vocês me acompanhem. Paulo lhe fala assim em Romanos 8, eu vou pulando alguns versículos, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Acho tremendo esse texto quando ele aborda essa questão. Já não há mais nenhuma condenação para a minha vida por causa de Cristo. Só esse cara que possa andar todos os dias na rua consciente plenamente de que diante de Deus, meu Deus, quando ele me olha, não há nenhuma condenação da parte dele. Nós estamos lendo um texto na célula que eu achei tremendo quando Paulo fala de um dos caras que estavam ali na igreja, e o cara estava fazendo umas questões meio cabulosas ali, e Paulo fala assim: eu entrego ele na mão do diabo, essas são as palavras que Paulo utiliza, eu entrego ele na mão do diabo para que o corpo seja desfeito, mas o espírito seja salvo no último dia. Aleluia. Não é estranho isso, você pensar nisso? Como assim, Paulo? Eu entrego esse cara na mão do diabo, mas o espírito dele vai ser salvo. A teologia de Paulo é uma teologia tão bem fundamentada, e aí é nela que eu me baseio para afirmar questões que para mim não são inegociáveis, por exemplo, como a perda da salvação. Como pode um cara ser lançado na mão do diabo para que o corpo seja desfeito? Na mão do diabo? Eu não estou falando na mão do juiz, na mão da polícia, na mão, sei lá, dos islâmicos. Ser lançado na mão do diabo para que o corpo seja desfeito, mas para que o espírito seja salvo no último dia. O que Paulo está colocando ali é que a condição desse camarada não tem volta por ele ser salvo. Daí ele continua, a partir do versículo 5, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículos 3 em diante. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou pecado, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso aqui é uma realidade irrevogável, sem volta, que não tem como mudar. Uma realidade que quando acontece na vida do crente, é negociável, não tem volta. Só tem uma questão aqui, que Paulo está apontando. Paulo está apontando que essa característica aqui, essa promessa de que nada vai separar, pertencem a uma classe. Qual classe? Daqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Quando eu ando segundo a carne, algumas coisas estão apontando, gritando dentro de mim, dizendo então que alguma coisa está errada. Porque aqueles que andam pelo Espírito devem, têm a obrigação diária de mortificarem a sua carne. Fazerem morrer a sua natureza terrena. Eu nunca fiz assim uma série de estudos no livro de Romanos, mas eu ainda pretendo fazer um dia, que para mim é o livro mais fantástico das escrituras, é o livro de Romanos. E o que Paulo coloca assim, de maneira absoluta, essa diferenciação muito grande entre aquele que realmente passou pela morte em Cristo Jesus e aquele que não passou pela morte. Porque aquele que passou pela morte em Cristo Jesus e está inserido no Espírito de Deus, esse deve andar segundo o Espírito. Aquele que anda segundo a carne não tem o Espírito de Deus. Eu não estou falando, gente, eu sei que muita gente, quando a gente pensa de carne, a gente só pensa em sexo, né? Paulo sabia muito bem o que era isso. Paulo sabia muito bem o que é a questão da sexualidade, por exemplo. A gente vive num tempo hoje de mundo onde as pessoas se manterem em santidade até o casamento é um... dá para contar, olha... Daí Paulo ele fala o seguinte, Paulo não dá muito conselho nessa hora, Paulo não fala jejue, vai orar, vai tomar banho gelado. Paulo não fala nada disso. Se há 2000 anos atrás nós estávamos vivendo um tipo de realidade muito diferente dessa que a gente vive hoje, para ele falar isso lá atrás, onde você não pegava nem na mão, quem dirá dar beijo, quem dirá tomar café. Você não sabe o que é isso, filho, fica quietinho aí. Ele chega e dá um conselho. Qual é o conselho que Paulo dá? Casa. Só tem um jeito de tentar resolver o problema aí. Porque tem gente que não resolve nem casado. Que mesmo depois de casado, alguns demônios o perseguem dentro do casamento. Estava falando com a minha cunhada, ela trabalhou no conselho tutelar. E o Gabriel tem 11 anos. Quase todos os amigos dele, da classe dele, já veem pornografia na internet. Com 11 anos de idade. Eu fico pensando, o que, que um menino com 11 anos de idade, quando chegar nos 20, o que, que vai ser da mente desse cara? Da vida desse cara? Então, a gente não tem muito o que fazer como pastor, a não ser dizer, casa, gente. Casa. Ou amputa, coloca no álcool, na geladeira, daí depois rosqueia novamente. Né? Não é preciso ter muita imaginação aí, não. Porque assim, se Paulo, que é Paulo, não ficou inventando muita coisa 2000 anos atrás, o que, que a gente vai ficar inventando nos dias de hoje, né? A gente sabe que o negócio é ruim. E aí, assim, tem que tomar posicionamentos, não adianta. É se ver pouco mesmo, é se ver em lugar público, cheio de gente, de preferência com o Pipe e a Kátia no meio. É um namoro, a moda antiga que resolve esse tipo de coisa. Entendeu? É fazer aí algum tipo de corte mesmo. É assim que as coisas funcionam. Agora, meu querido, volta a falar. Entrou no quarto para orar com a namorada, desligou a luz, fechou a porta, nem Deus te tira dessa. Nem Deus te tira dessa. E aí não é somente isso, uma questão de namorados, né? Hoje em dia, a minha questão está... Isso aí é até uma questão assim de falar de sexualidade. Parece que só namorados solteiros estão sujeitos a isso. A gente fica sabendo de tanta coisa aí que está enrolado pela internet por causa desses sites de relacionamento, né? Que agora é o cardápio, né? E não tem mais esse negócio de casado, solteiro. Agora é o seguinte, meu querido, depende de quem você tem no teu Facebook lá, você é parte do cardápio. É parte do cardápio. Tá ali no Facebook, está no cardápio. E aí não estar no cardápio depende da tua posição. Depende do teu posicionamento. Depende do nível de... de relacionamento que você dá para as pessoas terem na sua vida. E a gente tem visto aí, eu conheço um homem de Deus, um excelente marido, um excelente pai, um homem irrepreensível, irrepreensível, que conheceu uma pessoa pela internet, começou o tal do flerte, né? Começou a flertar com a pessoa. E quem não gosta de ser desejado, né? Quem não gosta de um elogio, de um carinho? Às vezes está em uma crise no casamento, Maridão, velho, só ferradura nova todo dia. Né? A esposa só palavras de depreciação. Conheceu, largou tudo, foi embora. E nunca mais ligou nem para falar que está vivo. Deixou dois filhos e nunca mais voltou. Até hoje a família não sabe se está vivo. Só sabe que foi visto nessa outra cidade. Então, eu quero, sabe, exortar todos vocês solteiros e todos vocês casados aqui. A nossa santidade também se resume a isso, sabe? Cuidado, gente, com a internet. Cuidado. É, umas 3 semanas atrás, acho que talvez um pouco mais que isso, sumiu uma garota de 15 anos lá no, em Colombo. A família está desesperada. Daí tinha mais de 2 mil amigos no Facebook. Então você nem sabe quem são essas pessoas que estão lá. Você não sabe do que são capazes. Você não tem. Esses dias entrou um cara no meu Facebook lá. Eu geralmente eu vou adicionando todo mundo ali, né? Vejo que é gente, adiciono. Se é cachorro, já fico. Daí é suspeito, né? Falo, ó, o cachorro não faz Facebook sozinho, né? Tem uma coisa errada nisso. Mas chegou um cara lá e falou assim: oi. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? É, você trabalha com o quê? Eu sou pastor. Ah, é? De qual igreja? Eu já cortei na hora. Você me conhece? Ele, não. Por que você me tem no teu Facebook, então, meu querido? Você não sabe quem eu sou? Eu falei, não. Então, vai. Pipum. Excluí na hora. Entendeu? E esse mesmo cara, depois, eu fiquei sabendo que ele foi conversar com um adolescente aqui da igreja. O mesmo cara. Um adolescente me chamou lá, Pipe, você conhece um tal de... Eu falei, conheço, acabei de excluir. Então, o cara que está me fazendo umas perguntas esquisitas, se eu tenho namorada, que você não tem o quê? Foi mostrado, esses dias eu compartilhei um vídeo de um teste que fizeram com 3 meninas, com a autorização dos pais, para marcar encontro com meninas de 12, 13 anos. Vocês viram esse vídeo? Eu fiquei assustado com aquilo. Falei, cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, a internet é uma bênção. Eu faço bom uso dela. Não sei viver sem ela. Acho que hoje, se acabasse a internet, eu não saberia o que fazer da minha vida, né? Mas tudo bem. Mas usem com sabedoria, meus queridos. Por favor, usem. De preferência, assim, se alguém dá em cima de vocês, vocês contam para mim. Verdade. É verdade. Uma vez um cara começou a dar em cima de uma mulher casada aqui, o cara não era da igreja, ela era, ele não era, e eu liguei para o cara. Boa tarde, você que é o Vomir? É. Então tá, aqui quem fala é o Vomir, eu sou pastor da fulana e eu queria conversar com ele. O cara ficou mudo. Falei, eu quero falar uma coisa para você, eu vou te pedir numa boa. Que você suma, que você desapareça, que você esqueça dessa tua investida aí. Beleza? Beleza. Então, eu não sabia que estava causando problema. Eu falei, como não, meu querido? Você está dando em cima de uma mulher casada e você não pensa no dano que você está querendo fazer? Não, eu não sabia. A mentalidade desse mundo é isso, gente. Não tem esse negócio de anel mais no dedo, casado, perfil casado. Não interessa. A moralidade desse mundo é essa. Está no cardápio. Sou casado, merece. Não tem problema. Está no cardápio. Está no cardápio. E aí não estar no cardápio compete a mim e compete a você. Coloca lá aquelas etiquetas, vencido, né? Estragado, não pode mais. Já tem dono, sei lá, qualquer coisa. Não. De preferência, sei lá, talvez uma solução, se você recebe muita cantada no teu Facebook, faz um Facebook único com o teu marido. Eu, ninguém me canta. A natureza me ajudou nisso. Senão, também estaria lá. A Kátia eu já não sei. Nem quero saber, também confio nela plenamente. Daí é com ela que dê conta dos urubus em cima dela. Mas se eu ver, eu mato também. Mas nada. Continuando, eu acho tremendo esse texto de Romanos, eu não vou falar sobre ele, mas apenas para apontar essa realidade, para a gente ligar então as questões das bem-aventuranças que eu vou mencionar agora. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Outra versão fala humildes de espírito. No original grego, a conotação dessa palavra, humildes de espírito, é os que reconhecem a sua condição de pequenos, desesperados, incompetentes. Você ser pobre de espírito, humilde de espírito, é isso. É reconhecer a sua pobreza. O quão pequeno você é, o quão frágil você é, o quão incompetente você é até mesmo para com a salvação, o quão necessário é que você se apegue na graça em Deus. Eu conheci uma banda hoje, eu estava vendo a letra dessa banda, chama-se Five Finger Death Punch. Alguém conhece? Eu não conhecia, conheci hoje. Aí tem uma, achei legal a letra de uma música chamada Wrong Side of Heaven. É, o lado errado do céu. Clipe muito legal também. Aí a tradução dela mais ou menos é assim: eu falei com Deus hoje e ele disse que está envergonhado. O que eu me tornei? O que eu fiz? Eu falei com o demônio hoje e ele jura que não é o culpado. E eu entendi, porque eu sinto o mesmo. De braços abertos, eu permaneço sozinho. Eu não sou nenhum herói. E eu não sou feito de pedra. Certo ou errado, eu mal posso dizer. Estou do lado errado do céu e do lado justo do inferno. Esse é um cara que não sabe da sua condição. O diabo não tem culpa. Bom, se o diabo não tem culpa, eu também não tenho. Eu não sou de ferro. A justificativa, né? Vocês perceberam que a psicologia, o que a psicologia fez com todos os pecados? Ela deu nomes aos pecados para que não soassem mais como pecados. Com todo o respeito aos psicólogos presentes aqui. A psicologia fez isso. Antes era pecado, agora não é pecado, agora é um distúrbio. Quando Freud começou a transferir que o resultado, o que você era um resultado daquilo que seus pais plantaram em sua vida, em outras palavras, nós não somos culpados de nada. Quem é culpado é o papai e a mamãe, que por sinal também não é culpado, a culpa é do avô e da avó, que também não é culpado, que é a culpa dos nossos bisavós, que também não são culpados. A culpa mesmo é da tal da Eva. Nem do Adão não é. Não é verdade, homens? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro aqui é comparado ao luto. A percepção de sua condição deve gerar em nós a mesma dor de quando perdemos alguém que amamos. O pecado, quando praticado em nós, deve gerar este mesmo sentimento. Pois esta não é uma condição sem saída, sem solução. Esses sentimentos acerca de quem é, receberá a solução por meio da obra redentora e o consolador, conselheiro, intercessor chamado Espírito Santo. Quando nós pecamos, esse texto, bem-aventurados os que choram, está apontando para isso. Não é que chora porque é emo, por exemplo. É um choro de luto pela condição de pecador que é. É isso que o texto está apontando para mim e para você. Que quando eu e você pecamos, quando a gente peca, a dor que deve ser gerada em mim, em você, pelo erro que nós estamos cometendo, é uma dor parecida com o luto. É como se nós, literalmente, tivéssemos perdido alguém que amamos. Não é isso que o pecado faz em nós? Nos separa de Deus? A gente fica se sentindo sujo, se sentindo imundo? É isso que o texto está dizendo. Então, é bem-aventurado você que tem esse tipo de quebrantamento no seu coração. Porque, para mim, o problema não é quando você peca e você sente isso na sua vida. O grande problema é quando eu peco e eu não sinto nada disso. Eu sou indiferente para com o pecado. O pecado não faz mais diferença nenhuma na minha vida. Eu já estou cauterizado. Para mim, deitar com a minha namorada todos os dias é uma coisa normal. Vir para a igreja, adorar, é tudo normal. Não tem mais constrangimento no meu espírito. Nada gera mais em mim um tipo de embaraço. Alguma coisa que me deixe constrangido na presença de Deus. E o texto está apontando isso. Bem-aventurado é você que chora quando erra. Quando chora por causa da sua condição de pecador. Porque você um dia será consolado. Porque você se quebranta. Porque você se arrepende. Porque você recebe o perdão, porque você volta para Deus, porque Deus te perdoa, porque Deus te abraça novamente, porque você recebe o consolo da parte do Espírito Santo na sua vida. Como é triste, né? Você está num velório de pessoas que não têm Deus na vida. Né? Eu já fiz enterro de espírita, enterro de macumbeiro, e é horrível. Você não tem o que falar. Você falar alguma coisa nesses momentos. É falar o quê? É falar o quê? No versículo 5, ele diz assim, bem-aventurados os humildes, outra versão fala mansos, pois eles receberão a terra por herança. Alguns intérpretes entendiam, ou entendem, e defendem, de que esse entendimento de herança diz respeito à terra mesmo. Está falando da terra. De que você vai herdar alguma coisa na terra. Aí eu fui dar uma olhada de onde que Jesus extrai isso, que é do Salmo 37, nós não vamos ler ele inteiro, mas o texto diz assim, lá em Salmo, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. E o texto todo está apontando para a aniquilação dos ímpios. E o reino absoluto dos justos. Quando isso vai acontecer? Quando? No céu. Então, quando a Bíblia está dizendo que os mansos, aqueles que praticam a paz no seu dia a dia, que lutam pelos valores do reino, esses vão herdar a eternidade. Então, não está apontando para coisas terrenas, mas está apontando, sim, para um mundo por vir. No versículo 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Um dia virá o tempo da justiça plena, onde todos os mortos serão ressurretos, para receberem um juízo ainda maior. Às vezes as pessoas não entendem essa questão do inferno, né? Eu já expliquei isso numa pregação, da diferença de Hades e de Geena. Porque as pessoas não conseguem entender assim, pô, mas por que Deus vai mandar pessoas para o inferno, ressuscitar e mandar para o inferno de novo? Né? Eu expliquei lá que o Hades não é o inferno. O Hades é esse lugar de transição. O inferno que a gente chama é o Geena, que é o lago de fogo, que é onde sim, todos serão condenados para toda a eternidade. Então, no inferno, no momento, não tem ninguém. O inferno tá novinho, ninguém inaugurou lá ainda. Nem aquela pastora que foi 15 vezes lá, não foi para lá ainda. Ela foi no endereço errado. Se ela fosse no Geena, ela não voltava nunca mais. Nem no Hades, na verdade, né? Mas só dando um descontinho para ela. Então virá, quando você tem fome e sede de justiça, né? Depois lá no final, O texto vai completar ainda mais isso daí. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A pessoa que consegue olhar a humanidade, isso inclui os de sua própria família, não é verdade? A gente olhar com misericórdia para os de fora é uma coisa, e às vezes a gente não consegue olhar com misericórdia para os da nossa própria família. A gente não tem misericórdia da esposa, não tem misericórdia do marido, não tem misericórdia dos filhos, não tem misericórdia dos pais. Ter misericórdia para os de fora é mais fácil do que, às vezes, ter misericórdia para os de dentro. Então, a pessoa que consegue olhar a humanidade, isso inclui os de sua própria família, encontrou a graça de olhar a humanidade com os olhos de Deus. Você quer perceber o quanto você já está cheio de Deus na sua vida? É quando você olha para as pessoas com misericórdia e não com julgamento. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo a tragédia, às vezes um erro, às vezes uma pessoa que cai da sua posição, um pastor, por exemplo, que está lá servindo, de repente vem um escândalo lá. Ou um Tales na vida, pode ser também, né? Jesus, quando o cara falou aquilo, tudo bem que foi infeliz no que falou, mas a galera queria tacar fogo no cara. Queria matar o cara. Por que nós temos que agir com misericórdia para com os outros? Eu estou quase terminando. Por causa daquilo que Romanos 11, 32 diz. Paulo fala assim em Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Aleluia. Por que eu tenho que agir com misericórdia para com os outros? Porque Deus age com misericórdia para com todos. Se Deus age com misericórdia para com todos, a minha obrigação como crente, a minha obrigação como filho de Deus, a minha obrigação como um homem que anda no Espírito, é da mesma forma agir com misericórdia para com todos. E aí eu não posso realmente fazer acepção de pessoas em momento algum. Aí eu tenho que agir com misericórdia para com os meus irmãos em Cristo, porque às vezes a gente tem mais graça com os de fora do que com os de dentro. A gente tem que agir com graça com esses, tem que agir com graça com os de fora e tem que agir com graça com os da família. Misericórdia. Deus encerrou todos nós debaixo da desobediência, para que ele agisse com misericórdia para com a minha vida. Logo, isso denota que não havia nada em mim que moveu Deus a ter mais misericórdia de mim. Falar assim, olha, eu vou ter misericórdia de você porque você é um pouco mais bonzinho. Agora, aquele cara ali, não. Mas você, sim. Não. Deus falou assim, todo mundo está desobediente. Todo mundo merece uma surra. Umas palmadas. Mas eu vou agir com misericórdia para com todos vocês. E os versículos 8 e 9, bem-aventurados os puros ou limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Daí lá em Hebreus 12, 14, fala essas duas coisas. O texto está dizendo no versículo 8 que bem-aventurados os limpos de coração, e depois fala sobre os pacificadores. E lá em Hebreus 12, 14, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Se eu não vivo uma vida de paz com todos, se eu não sou uma pessoa mansa com todos, não busco uma vida de santificação na minha vida, não sou um pacificador. Quando as coisas estão acontecendo, sempre quando eu vou resolver um pepino dentro da Gólgota, por exemplo, uma discussão, uma briga que houve entre duas pessoas, por exemplo, aqui, sei lá, se desentenderam, e aí eu ligam lá para o Vaticano e me convocam. E aí eu sento com essas pessoas, eu sempre venho com um espírito apenas. Pacificar. Reconciliar. Tornar novamente uma aliança ali. Unir novamente, não separar. E aí é muito triste quando você, nesse intento de fazer isso, de unir, o resultado acaba em tragédia. Acaba em tragédia. Algumas vezes acabou em tragédia. Uma vez eu fiquei com um casal conversando até 5 horas da manhã. Toda vez que a gente ia fazer o desfecho da conversa, em que a gente ia poder glorificar a Deus, falar em línguas ali, ter um momento pentecostal ali na conversa, ela falava assim, mas e se? Então, é a briga profética, isso se chama. Você já está brigando profeticamente por uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, é se, aí a gente começa a brigar lá na frente. Né? Por exemplo, e se a Kátia pular a cerca? Então, eu já começo a brigar com ela. Pô, você pulou a cerca. Não, não pulei ainda. Né? Então, tem que esperar pular para depois brigar. Então, é uma briga profética, isso se chama. Deu 5 horas da manhã e eu falei, olha, beleza, estou indo dormir. Tchau para vocês. E fui embora. Eu devia ter matado os dois e ter ido embora, mas por me fazer perder meu tempo. Graças a Deus, estão juntos. Isso é resolver mesmo. Acho que é eu que tenho cara de palhaço, só pode. Para encerrar, do versículos 10 em diante, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esses são os felizes diante dos olhos de Deus. Feliz é aquele que é um pacificador. Feliz é aquele que conhece a sua condição de pecador. Feliz é aquele que tem a graça de confessar os seus pecados, mudar a sua atitude na sua vida. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, porque ele é um homem justo, e não porque ele é um canalha que deve para todo mundo, porque não paga as suas contas. Esses são os felizes. Deus fala, nossa, como esse cara é feliz. Olha como ele se lasca na vida. Mas é porque ele é um homem justo. Deus aponta esse cara e fala, esse cara é divino. É divino, gente. Um homem e uma mulher que caminha dessa forma na vida, que age com misericórdia para com todos, principalmente com os da sua família, que consegue perdoar. Diante dos olhos de Deus, Deus coloca essa pessoa na condição de divino e dizendo, você é um Deus caminhando no meio dos homens. Quando você sentir que a vida é difícil, que você quer chutar o balde, quer desistir de ser um bem-aventurado, lembre-se que Deus está te colocando na condição de um Deus. E eu e você estamos querendo nos colocar na mais baixa posição. Onde Deus olha para a gente e ele pode dizer assim, você não é um cara feliz. Você não é divino. Porque aqueles que são divinos caminham dessa forma, com mansidão, com reconhecimento da sua condição, com misericórdia, todos os dias, porque são divinos, porque não se sujeitam à condição inferior, à condição de divino. E olhe bem o que o texto está falando. E esses reis, esses deuses que andam sobre a face da terra, são os que mais sofrem sobre a face da terra. E sofrem porque são divinos. São os divinos que sofrem sobre a face da terra. Os que pertencem a esse mundo estão aí, olhando o cardápio, né? Desfrutando do cardápio. Os divinos não. Os divinos não se colocam no cardápio. Os divinos não se rebaixam à posição terrena, porque sabem a que mundo pertencem. Feche seus olhos. Senhor, todos os teus filhos são deuses, são divinos, pertencem a uma outra raça, uma raça que era caída e que foi elevada da posição de caídos e hoje estão assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esses são aqueles que vivem uma vida, Senhor, nesse mundo, conscientes da sua condição, uma busca diária de paz e santificação nas suas vidas, começando em suas casas, no relacionamento com seus irmãos em Cristo e no testemunho para com aqueles que ainda não estão em Cristo. Senhor, que a gente possa todos os dias, quando a gente acorda e caminha nesse mundo, Senhor, ter a consciência de que mundo nós pertencemos, de que raça nós pertencemos, de quem nós pertencemos, a quem nós pertencemos, Senhor. A gente sabe, Deus, que são os divinos que sofrem nesse mundo, Senhor. Sofrem por ver o pecado, sofrem por ver tanta tragédia, por entender que isso nunca foi o sonho do teu coração para esse mundo. Nós sofremos, Deus, por ver tanta tragédia, tanta morte, tantos pecados nesse mundo, Deus. Porque a gente sabe que um dia virá um mundo muito maior do que esse. E muitos desses não farão parte desse reino. A gente sofre, Deus, quando a gente comete a estupidez de se submeter, Deus, a esse mundo. Onde nós rebaixamos a nossa posição em Cristo Jesus. Onde nós damos liberdade para a nossa carne, Deus. Ao invés de caminharmos no teu espírito. Deus, essa igreja tem vivido um tempo, Deus, onde o teu espírito tem nos dado a graça de revelar o nosso coração, Senhor. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro, Senhor? Deus, permita-nos, Senhor Jesus. Permita-nos mudar o nosso coração. Permita-nos, Senhor Jesus, demonstrar, Deus, o quão grande e precioso o Senhor é para nossas vidas. E o quão pequeno e insignificante é as coisas que nós temos escolhido e colocado em primeiro lugar em nossas vidas ao invés de Ti. Deus, quebra-nos. Quebra-nos, Senhor. Faça tudo o que for necessário para nos fazer de novo, Senhor. Vasos de honra. Vasos que glorifiquem o Teu nome, Senhor Jesus. Porque o Teu chamado para nossas vidas é sermos, Deus, homens e mulheres semelhantes a Cristo para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus eu oro.